teu vento vem soprar sobre nós, sobre o vale de ossos secos, Espírito de Deus, com teu vento vem soprar sobre nós, sobre o vale de ossos secos, Espírito de Deus.